de São Paulo. Estourou! Será de novo! Sou filho de papai, sou neto de vovô. Papai rei do café, vovô rei do gado. Olha, sou filho de papai, sou neto de vovô. Papai rei do café, vovô rei do gado. Eu tô bebendo, eu tô pagando. Chega pra minha mesa que o zorazão chegou. Eu tô bebendo, eu tô pagando. Chega pra minha mesa que o neto de vovô chegou. Considerado, nego rico, oh, oh, oh. Considerado, nego rico, oh, oh, oh. Considerado, nego rico, oh, oh, oh. Considerado, nego rico, oh, oh, oh. Calma, meu vaqueiro, vai. É o swing da pisada. Bota na galera pra dançar. Soró de novo. Arte M Divulgações, o Moral de São Paulo. Sou filho de papai, sou neto de vovô. Papai rei do café, vovô rei do gado. Olha, sou filho de papai, sou neto de vovô. Papai rei do café, vovô rei do gado. Eu tô bebendo, eu tô pagando. Chega pra minha mesa que o sorozão chegou. Eu tô bebendo, eu tô pagando. Chega pra minha mesa que o neto de vovô chegou. Considera.